vidas. Será que não se lembra deste homem que nasceu e vive só para te amar? Não sei se é possível me querer o tanto quanto eu te quero ver. Eu passo a vida inteira lamentando, de paixão quase chorando, de saudade de você. Eu passo a vida inteira lamentando, de paixão quase chorando, o que não quer é te esquecer. Sou eu, o seu eterno apaixonado. Sou eu, por você tão desprezado. Será que não se lembra deste homem que nasceu e vive só para te amar? Não sei se é possível me querer o tanto quanto eu te quero bem. Eu passo a vida inteira lamentando, de paixão quase chorando, de saudade de você. Eu passo a vida inteira lamentando, de paixão quase chorando, o que não quer é te esquecer. Sou eu, o seu eterno apaixonado. Sua vida.